3662, mantenha posição em Sérgio Juliette, aguardando a liberação do setor, seu portão previsto é o 3. Rosa, Juliette, 3662. Liberal 9973 está condicionado após a passagem da TR na curta linha e mantém em pista 1-0. Obrigado. 3, me escuta? Qual foi a possibilidade de sua vista a marcação do ponto de espera? Gente, obrigada. Levitax até o ponto de espera da 1-0, direita via Índia, no ponto de espera torre 1-1-8-9-5, ajuste 1-0-1-3. 1-0-1-3, via Índia, 1-0-5, obrigado, boa noite. Alô? Tá 3662, Juliette, portão 3. Juliette para 3, 3662. 6-3-1-0, informo, está aguardando a aeronave da TAM parquear no portão 3, após será autorizado, estima de 1 minuto. Excelente, mantendo posição, aguardando. Olá, 2795, boa noite. Alfa Kilopat 3, atento ao sinalizador. Alfa Kilopat 3, tá? Tem nível de colagem 9-0, vento na 3-0 graus com 8-9. Autorizado, puxe, reporta ataque. Tá? Corrente iniciando puxe, visual contra o Chanel 6310. Alô 096, copia? Copia, 096. Autorizado, Fortaleza, nível 370, decola da 10 com curva à esquerda no perfil de saída Momo, transição Froti. Momo, código Froti para interceptar o pêndulo 19, Bangu, Abuco, conforme rota do plano. Aciona 5012, controle 1119, decimal 35. Autorizado 370, saída Momo, transição Froti, pêndulo 19, Bangu, Abuco, 5012, transponde, 159, 35, 190, 9, decolando da 1-0. 9-6, reporta pronto, portão 9. Porta pronto, portão 9. Datando, livre decolagem 1-0, vento no 3-0 graus com 9-9. Direita de engine, ponto de espera torre 1-1895, ajuste 1-0 no 3, bom voo. 1-2-9-5, autorizado, reporta táxi, Bruno 09. Autorizado, reporta táxi, Bruno 09. 05, boa noite, boa noite. Linha e decola, pistão 0, Zantuna 30 graus com 89. Certo. Até o ponto de espera da 1-0, adicione índia no ponto de espera torre 1-1-8-9-5, ajuste no 0 no 3, no 1-0-9-6. Bateu 1-1-9, ponto de espera 2-9-5 ou no 0-9-6. 096, decolou 57, controle 109.35. 935, 109.36. Boa noite, tá 3305, aproximação final. 3305, seu contato visual tem livre pouso 90, vento 120 graus com 7 nós, check 3. Ok, tá em marcha travada, autorizado pouso 90, tá 3305. Romulo, sala 03, livre direita, na 219. Três, Hora 3, no sinal 08, livre direita, hora 2, 1, no sinal 9. Livre na direita, 2, 1, 9. Boa noite, Azul 4298 a 9 milhas no estano. 4298 é o número 2, reporte na cadeira do estano, deixa eu travar. 150 no estano, 4298. Bate 1 no portão 4. Alfa de Neto, portão 4. Zero one nine clear to land runway 10, wind 130 degrees, 0 southern knots. Portugal 019, on the right. Espero baixar travado 9800. Informa, Houston. Okay, I didn't receive any flight plan yet. Stand by one, please. Could you please confirm the block time for your flight plan? Yes, sir. We have a block time at 0045. And I have another question. Can you give us the length of the runway today? Okay, 0045. In about 3 minutes, your flight plan will be in our system. I understood that you want to know SID to Madrid. Yes, sir, the SID and also the runway available tonight. Stand a minute to SID and the runway will be available in full or full length. Thank you very much. Salvador 1498, 4298, boa noite. Sigo 330 da TAP, Pátio 1, Portão 01, pole position. Segue o aeronave da TAP, Pátio 1, Portão 1, Azul 4298. Ajustando o Rio 9890, baixa pra boa. 9890, estou em contato visual, tem livre pouso na base, vento é de 30 graus com 7 nós. Thank you, livre pouso, viu? Rio 20, direita, Sol 219. 209, direita, Rio 9890. Sol Salvador, Rio 9890, lembrando que ficou só. 9890, pousou, levou, táxi autorizado, Alfa. Alfa Kilo Pátio 1, qual é Pátio 3, está na frequência livre. Alfa Kilo Pátio 3, frequência livre, viu? Go ahead, sir. I have your HC clearance. Are you ready for a quad? I'm ready, copy. Sierra Alpha 04, clear to Madrid, flight level 350. Via Aero Alpha Zulu 17 and then as a flight plan route. After takeoff from Rio Zero, maintain head to passing 2,000 feet or 3 nautical miles. And then turn left to perform Puka Departure Alpha Romeo Uniform Caju Transition. Solo Control Frequency 119 Small 35 and Scocking 5027. Busca 4, chefe. Realizado com o pistão no zero, vento no 20 graus, 06 nós. Chefe, pouso no 4-4. Getting in 2,000 feet or 3 miles, then left turn, Puka Departure, Aru, Caju, and clock confirm 5007. 5027. The 0-8-4. Cruise back, alright, upon Kashkarat and push gate 10. Autorizado, decola da pista 1 a 0, curva esquerda, saída Boca, Jamo, Aru, 5025 no transponder, controle 119, decimal 35. Afirmativo, 330, conforme, decola da 10, primeira esquerda, Boca, Jamo, Aru, 5025 a transponder, 119, controle. 119, controle, condição é correta, então 105. Quatro, eu sou mais 22, liberem a esquerda na hotel, frequência livre estacionada, boa noite. Vou liberar na hotel, boa noite, 4-4. aguarda um minuto, copia. Claro. Somos o 38125, portão 3, puxa, autorizado, reposto, pai. Reportarei. meia, amanhã, né? 246, chefe trem, autorizado pouso 5.0, vento 120 grau, 79. 246. Guarulhos 360 autorizado, decola da pistola 0, curva direita, saída da Eolê da Mótima, talvez 1-0 Taubaté, conforme rota do plano de voo. 5026 no transponder, controle 119.35. Autorizado, Guarulhos 360, da Mótima, rota 10, Taubaté, 026-193. Cotejamento correto no 04. Quando lá, torre 118.95, adiciona 093, vovô. 093, via Índia, 1835, 3895.